Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Interweb. Hoje é quarta-feira, estamos no dia 25 de maio de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Hoje vamos falar de Susana Félix, a cantora que nasceu a 12 de outubro de 1975 e que está a completar, ou quase a completar, 36 anos de idade. Susana Félix, desde logo que mostrou um interesse pelas artes, ora, campeã de patinagem artística no ano de 1994, com apenas 19 anos, mas já antes havia despontado para a música, por exemplo, e até mesmo para o teatro. Aliás, entre 1988 a 1994, Susana Félix fez parte de um teatro amador em Torres Vedras, local onde nasceu e de onde é natural. Aliás, 1988 foi também o ano em que Susana Félix se iniciou na música, na Grande Noite do Fado, em Lisboa. Não venceu, mas participou. E chegar até aí já foi um marco para uma jovem de apenas 12 anos na altura. Participou em mais algumas séries, ora como dobradora de voz, ora como atriz propriamente dita. Também chegou a cantar, mas em 1998, Susana Félix ficou a fazer diferença, ou passou a fazer diferença, compondo as suas próprias letras para um primeiro disco. Disco esse que surgiria no ano de 1999. O álbum, que dá pelo nome de Um Pouco Mais, permitiu a Susana Félix realizar um pouco mais do seu sonho. Um álbum gravado e um álbum com muito sucesso. O primeiro single, Mais Olhos que Barriga, foi um sucesso. Mereceu a atenção da crítica e do público. Depois seguiu-se Lugar Encantado. Lugar que, mais tarde, numa entrevista ao canal Sol Música, Susana Félix acabaria por revelar ser a Praia da Cruz, em Lisboa. Lugar Encantado, precisamente o tema que vamos ouvir nesta edição de Musicália. Ora, vamos ficar então com Lugar Encantado, deste álbum de 1999, passando também a ouvir depois uma outra música que foi também single mais tarde, a música de Susana Félix, Deixa-me Lá Ficar. Aliás, este álbum teve 4 singles, Mais Olhos que Barriga, Lugar Encantado, Coisas Dispersas e ainda também este Deixa-me Lá Ficar. Ora, vamos ouvir Lugar Encantado e Deixa-me Lá Ficar. São os dois temas que vamos poder escutar primeiro nesta edição de Musicália para esta noite de quarta-feira, 25 de maio de 2011. Cabe nas mãos. Marcou o lançamento do segundo álbum de Susana Félix, Rosa e Vermelho. Foi a afirmação da cantora como atriz, cantora e compositora das suas próprias letras. Não as compôs sozinha, é um facto, mas teve nelas uma influente e vincada participação. Susana Félix desde logo primou pela diferença ao trazer temas tão diversos como estes que acabamos de ouvir, Lugar Encantado, um tema mais calmo, e Deixa-me Lá Ficar, um tema mais mexido. Letras que fazem pensar, caracterizam também as músicas de Susana Félix, e algo que caracteriza no genérico, uma voz diferente, distinta, suave quando é preciso, mas poderosa ao mesmo tempo. Lançou em 2005 Índigo, o seu terceiro álbum. Um álbum que acabaria por ficar marcado porque aí a Susana Félix teve uma presença no que toca à composição de letras ainda maior. Aliás, até ao novo trabalho, foi o álbum em que mais participou na escrita e na composição de letras. O álbum foi lançado no final de 2005 e teve um sucesso enorme, sobretudo em 2006. Índigo foi um sucesso. Flutuo foi o single de lançamento deste trabalho. Em 2007 lançou Pulsação. Pulsação, que é um disco com várias versões, alguns temas já lançados noutros CDs e ainda dois originais. É um álbum de afirmação, de consolidação da carreira de Susana Félix, que havia começado a quando do lançamento do seu primeiro disco há 8 anos. Vamos ouvir Flutu e Mais Olhos que Barriga. Esta última era uma versão bossa nova, que está incluída no álbum Pulsação, de 2007. As coisas vão mudar amanhã. Flutuo, consigo deslindar o meu gosto sem esforço. Balanço é o que a maré me dá e eu contesto. Amanhã pensar nisso sempre me dá mais jeito. Fazer de mim pretérito, mais que perfeito. Hoje eu vou fingir que não vou voltar. Despeço-me do que mais quero, só para não te ouvir dizer que as coisas vão mudar amanhã, amanhã. Hoje eu vou fugir para não me dar a vontade de ser tua, só para não me ouvir dizer que as coisas vão. parou algum tempo, mas 4 anos depois regressou. E que regresso! Susana Félix rompeu totalmente com as sonoridades a que já nos havia habituado e trouxe músicas novas, sonoridades novas, com letras novas e ideias novas. Procura-se! Aliás, é o nome do novo trabalho discográfico de Susana Félix. Ora, é um álbum diferente, em que podemos encontrar aqui uma diversidade enorme de sonoridades diferentes daquelas que estávamos habituados a ouvir nos discos anteriores de Susana Félix. Para fechar a edição de hoje, eu escolhi 2 temas. Um do primeiro trabalho e um do último trabalho. Escolhi Coisas Dispersas, o 4º single do álbum de estreia, um pouco mais, e Bem-vindo, o 1º single do novo trabalho da cantora de Torres Vedras. E é assim que fechamos mais uma edição de Musicália. Já a seguir chega Diamantino Teixeira com mais uma edição de Portugal de Les a Les. Boa noite, fique bem e até amanhã. Sorriso à boca, o roçar da pele, o corpo e o calor, a calma, o mar, a respiração, só o fogo, a ternura, o gozo, a nudez e as mãos, a alma incontida, o grito e a vida, a alucinação. Só o fogo, a conversa, a pausa e o sentimento, o silêncio, a noite, o passar do tempo e a solidão. Só o fogo, a ternura, o